Eu confio em ti, Senhor. Eu não vou desistir. Oh, Deus, eu sei que as tuas promessas se cumprirão na minha vida, Deus. Uma a uma vão se cumprir. Eu sou filho da promessa. Não vou desistir, não vou desanimar, nem muito menos recuar, vou prosseguir. Não tenho medo de lutar, custe o que custar, quero de volta tudo aquilo que perdi. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer mais e mais. Não vou desistir, não vou desanimar, muito menos recuar, vou prosseguir. Tenho medo de lutar, custe o que custar, quero de volta tudo aquilo que perdi. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer mais e mais. Promessa, fui chamado pelo nome. Eu sou filho da promessa. Fui chamado pelo nome. Pois eu não morrerei enquanto a tua promessa não se cumpre, eu sei, confio em ti. Eu sou filho da promessa. Glória a Deus.